Está começando 94 Notícias. Meio-dia em ponto. O grupo GPA, responsável pela rede de supermercados Pão de Açúcar, informou hoje que firmou um acordo com seus principais credores para apresentar um plano de recuperação extrajudicial. A medida envolve cerca de 4,5 bilhões de reais em dívidas e tem como objetivo reorganizar as finanças da empresa sem recorrer à recuperação judicial, processo que ocorre na justiça e envolve todos os credores e costuma ser mais longo e complexo. Segundo a companhia, o plano foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração e já conta com o apoio de credores, que representam 46% dos créditos incluídos no processo, o equivalente a cerca de 2,1 bilhões de reais. Esse percentual é superior ao mínimo exigido pela legislação para iniciar esse tipo de negociação. O acordo prevê a suspensão temporária dos pagamentos dessas dívidas enquanto a empresa negocia novas condições com os credores. E o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro iniciaram hoje uma operação para prender 16 policiais militares da ativa suspeitos de integrar o núcleo de segurança do bicheiro Rogério Andrade. Entre os procurados, há 10 subtenentes. Até a última atualização desta reportagem, 15 pessoas haviam sido presas. Uma carabina com silenciador foi apreendida com um sargento. Promotores do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado e corregedores saíram para cumprir, no total, 20 mandados de prisão preventiva. Rogério, que já estava encarcerado no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é um dos alvos. Agora 12:02. Boa tarde. Hoje é terça-feira, 10 de março de 2026. Eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 Notícias. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com. Começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. A Medicinal completa 30 anos. 30 anos de história, tradição e credibilidade em medicamentos manipulados. A Medicinal Farmácia de Manipulação. Há 30 anos cuidando da família bauruense. Rua Gustavo Maciel, 1866. 94, tá comigo nos fatos. Na Ótica Prime, ouvir você é nosso grande diferencial. Aqui entendemos suas necessidades e oferecemos o melhor em armações e lentes com atendimento personalizado. Faça uma visita, Rua Rio Branco, quadra 26, e descubra por que a Ótica Prime é a melhor escolha de quem busca mais do que óculos, busca confiança. Ótica Prime, nós ouvimos e entendemos você. Ótica Prime. Ele está com a gente há mais de 38 anos. Rápido e seguro nele, nós acreditamos. Pode confiar, é muito bom, eu sempre digo. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Auditoria, contabilidade, escrita fiscal. Chame o Demartino. Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria. Chame o Demartino. Contabilidade sem complicação. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Demartino.com.br. 3227-4110. 94 Notícias. Agora 12:04, de volta com 94 Notícias. A situação do transporte escolar neste início de ano quase resultou na abertura de mais uma comissão especial de inquérito na Câmara Municipal de Bauru. A sessão ordinária desta segunda-feira foi iniciada com a assinatura de 5 vereadores, enquanto para a instauração da SEI são necessárias 7 assinaturas. Na última semana, a Câmara realizou reunião para debater as dificuldades enfrentadas pelas crianças que não foram incluídas no transporte escolar desse ano. Em ofício assinado pela prefeita Suelen Rosin, que foi encaminhado à presidência da Câmara, a gestora municipal informou que os secretários municipais só participariam de reunião se convocados com 30 dias de antecedência. Estela Almagro desafiou os demais vereadores para que assinem o pedido de CEI, buscando apurar as responsabilidades do governo. Essa situação, esse caos perpetrado com a volta às aulas e essa insensibilidade da prefeita Suelen Rosin e do secretário de Educação Nilson Girardello ficou ainda mais latente na última semana quando nós tentamos, provocando a Comissão de Educação, que na verdade tem 3 membros e os 3 membros são hegemonizados pelo governo, são 3 vereadores da base, o vereador André, o vereador Júnior Rodrigues e o vereador Emerson. A despeito disso, o vereador André aceitou chamar a reunião. A reunião foi realizada no plenário da casa com presença massiva de mães que sofrem com esse desmando, porém, arbitrariamente, a prefeita não enviou o secretário de Educação, nem tampouco os representantes da pasta, mantendo essa situação de violência contra mães e contra os alunos em pleno mês da mulher. Fevereiro e o mês de março têm sido caos para pais e mães, trazendo transtorno para o reagendamento e pela reaglutinação familiar que essas famílias estão sendo obrigadas a manter. Só uma violência. Não há outra saída para a prefeita, até porque ela trabalhou a tarde toda para destruir a posição de assinaturas de forma a consolidar os 7 mínimos que nós precisaríamos. De qualquer forma, a proposta feita por ela de dar tempo ao tempo para a Comissão de Educação não é admissível. Como ela deu causa a esse transtorno, só ela pode, e numa canetada. Portanto, se ela quiser hoje, isso volta amanhã. É só ela tomar a decisão adequada e correta e justa, porque o transporte era assim até dezembro do ano passado. Ninguém está pedindo redução imediata da quilometragem. Porém, o aproveitamento de percurso, já que a empresa é remunerada por quilometragem, é o mais lógico. Tentar transferir a culpa, e o governo Tarcísio tem culpa por muitas coisas erradas na educação, mas não essa. Essa é a responsabilidade da prefeita Suelen Rosin e do secretário Nilson Girardello. Tampouco a empresa que faz o transporte tem responsabilidade, porque está sendo remunerada por indenização, já que de forma desidiosa e irresponsável, a prefeita Suelen Rosin e o secretário de Educação não cuidaram de cumprir os prazos, obedecer os ritos e garantir o fazimento de um edital para contratação adequada por um quinquênio, por até um quinquênio da empresa. Nós estamos falando de um contrato milionário e de um processo, um instrumento, um objeto extremamente complexo. Não há outra saída para a prefeita. Resolve já ou para essa pressão em cima do Poder Legislativo, que quer investigar as causas dessa irresponsabilidade que ela tem feito com pais e mães. O vereador Locadora foi mais um a criticar duramente o governo por conta das mudanças no transporte de escolares. O parlamentar disse que eventuais alterações só serão efetivadas por conta da pressão dos vereadores. A gente se mobilizou para assinar a CEI, porque diante do silêncio do governo, as crianças continuaram a pé. Não faz nenhum sentido as crianças continuar sem o transporte, mas parece que agora, depois da repercussão das assinaturas da CEI, o governo vai dar um jeito. Mas é bom que fique claro que só vão fazer alguma coisa por causa da nossa pressão, porque se dependesse da vontade deles, as crianças continuariam a pé. Isso é uma prova que quando querem, eles fazem. Por isso que eu sempre falo, eu como vereador não tenho a caneta na mão, mas tenho minha vontade de fiscalizar e expor esses absurdos que fazem contra a população. Também durante a sessão desta segunda-feira, o presidente da Comissão de Educação, o vereador André Maldonado, revelou ter conversado com a prefeita Suelen Rosin sobre os problemas e que ela afirmou que o tema está na pauta de análise do Executivo. Após os desdobramentos da reunião pública que nós fizemos essa semana com a Comissão da Educação para tratar sobre essa questão do transporte coletivo, onde vários alunos estão prejudicados sem o transporte, nós detectamos que a grande maioria das pessoas que estão sem o transporte é que estão a menos de 2 quilômetros da sua residência, mas o ano passado eles tinham esse direito e estavam sendo atendidos, mesmo que a lei fala que é acima de 2 quilômetros. Tendo em vista isso, nós agendamos uma reunião com a prefeita, estivemos com ela para debater o assunto, outros assuntos, entramos nesse assunto. Nós tivemos um compromisso do executivo de resolver esse problema nos próximos dias. Então, como comissão, nós

O técnico Carlo Ancelotti estará hoje em Mirassol para acompanhar o jogo entre Mirassol e Santos, que marca a abertura da quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A intenção do técnico italiano era acompanhar o momento do atacante Neymar. No entanto, o atacante do Peixe sequer foi relacionado para a partida desta noite no interior paulista. O jogo em Mirassol começa às 9:30 da noite e será a única partida de hoje válida pela Série A do Campeonato Nacional. Pela pré-Libertadores da América, hoje 9:30 da noite, o Botafogo do Rio recebe o Barcelona de Guayaquil, tentando garantir a participação na próxima fase da Libertadores da América. Pela Copa do Brasil, três partidas dão sequência ao campeonato. A Portuguesa recebe o Avaí em jogo agendado para 7:00 PM. Outros dois paulistas jogarão hoje. Às 7:30 da noite, o São Bernardo jogará em Santa Catarina contra o Joinville, enquanto às 9:30, a Ponte Preta enfrenta o Guarani de Bagé. Pela Liga dos Campeões da Europa, quatro partidas hoje abrem as oitavas de final: Galatasaray e Liverpool, Atlético de Madrid e Tottenham, Atalanta e Bayern de Munique. Às 17:00 PM, teremos um Newcastle enfrentando a equipe do Barcelona. No esporte local, a equipe de paranatação da ABDA teve participação destacada no quarto aberto paulista de paranatação realizado em Jundiaí. Com 15 atletas inscritos, a ABDA conquistou 40 medalhas, sendo 23 de ouro, 11 de prata e 6 medalhas de bronze. Falei de esportes. Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado, Emerson. Agora 12:17. Mercado financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,38%, com 181.596 pontos. Dólar operando em queda. 0,17% para o dólar comercial, vendido a R$ 5,15. 0,84% para o dólar turismo, vendido a R$ 5,36. Alta de 0,17% para o euro, comercializado a R$ 6. E alta de 0,07% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a R$ 360.812. Agora 12:17. Março Lilás é o mês de conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer de colo de útero. Além de alertar sobre o tema, a campanha também busca ajudar a enfrentar a doença que atinge mais de 17 mil mulheres no Brasil por ano, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. É o terceiro tipo de câncer mais frequente entre a população feminina no país. A gerente de atenção à saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Juliana Souza, reforça a importância do tema e convida as mulheres para uma ação que será realizada no fim do mês. O março é dedicado a nós, mulheres, e com isso foi criada o Março Lilás, uma campanha de conscientização sobre prevenção e combate ao câncer do colo de útero. E Bauru não vai ficar fora dessa campanha. No dia 28 de março, das 8 às 17, todas as nossas 25 unidades, tanto básicas como Estratégia Saúde da Família, estarão de portas abertas para receber essas mulheres. E não só essas mulheres, todos também que precisarem fazer vacinação, pois todas as salas de vacina também estarão abertas. Portanto, neste dia 28, um sábado, dê início de presente a vocês, mulheres. Se olhem, se cuidem, se priorizem, vão aos postos de saúde. Lá estaremos ofertando coleta de Papanicolau, avaliação das mamas, vacinação, principalmente do HPV, para meninos e meninas de 9 a 14 anos. Com apenas uma dose, já serão imunizados, assim como outras ações que estaremos contemplando nesse dia. Prevenção é o nosso bem maior. O principal fator de risco para este tipo de câncer é a infecção pelo HPV, o papilomavírus humano. Agora 12:19, a redação da 94 recebeu a informação de que alguns alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tereza Tárzia, no núcleo Nobuji Nagasawa, não haviam recebido lanche pela manhã por falta de insumos.

Olá, ouvintes. O que vocês podem esperar dessas montagens, né? O Serpente Verde, sabor maçã, ela é uma peça que tem uma crítica bem mais ácida. É uma senhora que decide quem vive e quem morre. É uma reflexão sobre a nossa sociedade, de será que a gente faz justiça com as próprias mãos? Já a mais-valia vai acabar? Ela fala sobre a mais-valia, que é um termo cunhado pelo Karl Marx, e ela vai discutir justamente esse lugar do trabalho, mas sempre com muito humor. Bom, o meu convite é para que todo mundo possa prestigiar as apresentações, que vocês possam levar toda a família, mas também olhar para esses estudantes que estão se formando no curso técnico em teatro aqui no Senac, né? Um curso profissionalizante, esses atores em formação e o que eles deixam de legado também para a cidade nessa formação. O público poderá assistir às peças Serpente Verde Sabor Maçã, hoje às 20h no Teatro Municipal e na sexta-feira às 20h no auditório do Sesc Bauru. Já a mais-valia vai acabar, seu Edgar, será apresentada na quarta-feira amanhã às 19h30 na Feira do Vitória Régia e na quinta-feira às 19h no Teatro de Arena, dentro do Teatro Municipal. Todas as sessões têm entrada gratuita. Agora 12h25, neste mês Bauru recebe a mostra Tantas Coisas Que Não Escutamos, com obras que exploram sons do cotidiano e convidam o público a perceber o ambiente de uma forma diferente. Parte dos trabalhos é inédita na cidade e foi criada especialmente para a exposição, que mistura arte, tecnologia e memória. O Marcelo Bressanin, artista sonoro, criador da mostra, dá mais detalhes do que o público vai encontrar nesta exposição. Olá a todos os ouvintes, eu sou Marcelo Bressanin, artista sonoro e pesquisador, e é um prazer falar com vocês sobre a estreia da minha mostra individual, que se chama Tantas Coisas Que Não Escutamos. A exposição, que estreia no dia 10 de março às 19 horas no Centro Cultural Carlos Fernandes Paiva, ali no Teatro Municipal de Bauru, tem a curadoria da professora doutora Regilene Sarzi Ribeiros, da FAAC Unesp, e a produção executiva do DJ Ding, artista e produtor cultural bastante atuante aqui na cidade. É uma retrospectiva dos meus 10 anos de carreira e reúne 11 obras, algumas delas criadas em residências artísticas fora do Brasil, por exemplo, na Argentina e no Chile, e outras produzidas especialmente para a exposição. Todas as obras são inéditas em Bauru e apresentam diferentes aspectos da minha criação no campo geral da arte sonora, que ainda é uma área bem pouco conhecida pelo público bauruense, se não pelo público em geral. Assim, é um grande prazer convidá-los para nossa abertura, lembrando que a exposição foi contemplada pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que a visitação é gratuita e se tem até o dia 10 de abril. Conto com a presença de vocês para que possamos experimentar junto um pouco de tantas coisas que não escutamos. Muito obrigado. O projeto também inclui um workshop gratuito com o artista, já nesta quinta-feira, às 19h, no auditório do próprio Centro Cultural. A exposição Tantas Coisas Que Não Escutamos abre hoje, às 19h, na Galeria Municipal Angelina Messenberg, que fica no Centro Cultural Carlos Fernandes de Paiva, na Avenida Nações Unidas, quadra 8, no centro. A visitação segue até o dia 10 de abril, de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. Agora 12h28, com as reportagens de Emerson Luiz, Vivian Messias, Mário Bros, Guilherme Lima e Vitória Navarro, editoria de Fernanda Albaide e os trabalhos técnicos e apresentação comigo, Ronaldo Carvalho. Este foi o 94 Notícias desta terça-feira. Obrigado pela companhia e pela audiência, e na sequência vem Rogério Franco e o 94 Retrô. Tchau, tchau. ZYD 828, Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada, 94.5, 94 FM. 94, tá comigo!